bom dia, amigos ouvintes. É dia de folga, claro que é, e estamos cá para trazer o melhor da música portuguesa. Um pouquinho de alegria, um pouquinho de sorrisos, um pouquinho de amizade, um pouquinho de tudo, apesar do cinzento e da chuvinha que está lá fora. A minha avózinha dizia, é chuva de molhar tolos, porque é porque vai a modinho, não é? Mas é uma chuvinha, dá para plantações, dá para arranjar o jardim. Uma pessoa tem que encontrar sempre o lado positivo deste lado mais chato, não é assim? Claro que sim. Então, uma boa manhã, um excelente momento em minha companhia, agora das 9 até ao meio-dia. Hoje, dois convidados em entrevista via telefone. Vamos ter Sofia Portela, em direto de Portugal, e Christophe Malheiro, em direto de Paris, claro. Tudo bom? Vamos então ao melhor da música portuguesa. E seja agora. Opa! Para acontecer, pois que seja agora. Nós havemos ambos de encontrar. Qualquer ou um

plein d'ombre et de lumière. Fait de tristesse et de joie, à l'air libre entre deux terres, rêve au vent, mon cœur va. La mer, la musique de mon enfance, un amour dont je suis fier, près de vous, tous ensemble. Esquecer a chuva molhada. frio e calor. Meu segredo é a cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. No choro de moça perdida, gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. É chuva, úmido e calor, meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

querer. Eu vi nos seus olhos o que estava a acontecer. Era só desejos, eu não queria crer. Só ter o casaco, ela não queria saber. Não quero ir, estou indeciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. A que me falta é juízo. Estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E sem dar dela, o meu desejo venceu. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, o meu coração bateu. E sem dar por ela, o meu desejo venceu. Agora não estou indeciso. Ela é tudo o que eu preciso.

brancher commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. À chaque pas il est réveillé et sur la piste et en rythme tu danses. Sur cette mélodie qu'a dansé, c'est le moment de tenter ma chance. Ça veut dire t'es quiet, que pour dire mes mouettes. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Que te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin. Tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu voix tombe du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Quand tu m'en viens de confidencier, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu voix tombe du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a tout laissé. Quelque chose chez elle qui n'est tu es là. Dans mes pensées, señorita, tu es déjà rien qu'à moi. Ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire, tu incarnes le plaisir. Ma tête se met à deviner tous les secrets de l'amour. Recherché depuis toujours, je suis comme ensorcelé. Y tener tu corazón, porque te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu voix tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu voix tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a tout dit. Bom dia. Ai, ai, ai, perdi o no caminho. Olá, olá. Olá. Olé, tudo bem? Tudo bem. Então, aqui estamos então com a nossa entrevista, porque assim, o Covid dá-nos umas coisas destas, impede certas coisas, mas uma pessoa diz sempre que o português é desenrascado e não vai por um caminho, vai por outro. Não é assim, Cristóvão? Exatamente. Exatamente. Estamos... Entre as 6 da manhã e 21 da tarde, vamos os caminhos todos. Opa, há tanto que fazer neste tempo todo e é o normal. Das 6 às 21 temos que dormir. Casinha e tudo. Exatamente. Então, Cristóvão, conta-nos lá coisas. Cristóvão Malheiro, hoje o nosso, um dos nossos convidados. Daqui por pouco tempo temos outra convidada que chegará do outro lado. E, Cristóvão, fala-nos um pouco desta carreira musical em que vocês, artistas, estáis um bocadinho em pausa, mas nem por tudo, não é assim? Sim, nós não estamos em pausa, ou seja, não temos espetáculos neste momento, não dá para ir ao contacto com o público, que é uma das coisas que nós mais gostamos, que é normal, mas temos esse tempo também para a gente criar coisas novas, para a gente fazer novos trabalhos, pôr a dia certas coisas, como fiz agora ultimamente com dois temas, e vamos andando e esperando que essa crise passe rápido. E que voltamos rápido ao encontro do nosso público. E é o mais importante, sim, senhora. E nós, rádio, estamos cá para vos apoiar e para que vocês não se esqueçam que nós sempre estaremos ao vosso lado e estamos cá para pôr em prol a vossa música. É o mais importante. e agradecemos esse apoio, porque é muito importante para nós termos apoio neste momento, como em todo momento, não é? Mas principalmente neste momento onde nós estamos longe um bocado de tudo. Cristóvão, conta-me coisas. Como é que vai essa carreira musical? Quais são os últimos bebés saídos aí desse lado? Conta, então, queremos saber. A minha carreira vai andando devagarinho, mas devagar vai ao longe. Também tive aqui um momentozito de pausa para refletir. E estamos a criar novos trabalhos com o meu amigo Denis neste momento. Aproveitei também do Covid para pôr em dia a minha senhorita, que está aí a chegar com um novo ritmo. Está a chegar aí também com um videoclipe, que está a sair em breve. Também aproveitei para pôr para a festa de anos dela, dar uma revista dita ao meu primeiro tema que saí comercialmente, que é Vem Garota. Temos uma versão mais kuduro, mais comercial desse tema. Vem Garota, que é o que estamos a ouvir atrás da tua voz. Estás a ouvir o primeiro tema e agora temos um novo tema que saiu, que é o Vem Garota Remix 2020. Muito bem. Que está a bombar muito bem, até que está a ser muito bem aceito, e eu fiquei muito contente porque o primeiro tema, a primeira versão tinha funcionado muito bem e a segunda versão está aí pelo mesmo caminho. E fico muito satisfeito por isso, porque quer dizer que o nosso trabalho tem embutido bem. Uhum. Também tem saído um tema que se chama Vagabundo do Amor. Foi o primeiro trabalho que eu saí com o Diniz, Fada Encantada. Antes das férias saímos Quero Voltar, porque fazia sentido depois desse Covid, esse tema, que é o que a gente sente mesmo, não é? Chegar este verão, queríamos voltar todos a Portugal. Muitos foram, outros não foram. Muitos foram com cuidado, outros por segurança antes quiseram não ir. Cada um tem a sua maneira de ver e eu respeito isso. E agora vamos sair com três novos temas agora em breve, que estão a acabar de sair da panela, estão a cozer. Que fiquem bem cozinhos. Quem cozinha é o Denis. Eu trago as misturas e ele cozinha. Muito bem. Cada qual o seu trabalhinho. Exatamente. Eu vou à feira buscar as compras e ele cozinha. Muito bem. E então um EP, talvez um CDzito para o fim do ano, aqui para o Natal. Ficamos à espera. Nós gostamos muito de prendinhas. Exatamente, vai ser uma prenda que deve sair agora para o Natal e estamos a ver os últimos pormenores. Muito bem. Mas aproveitamos também aproveitamos esta fase de Covid para que nos, num sentido, nos trava, mas também nos obriga a ter calma e também nos dá a possibilidade de levar os trabalhos com mais calma e talvez mais diagnóstico. Ou seja, temos tempo de ouvir e reouvir, mudar, acertar, e estamos a aproveitar esse tempo todo para isso, para quando as coisas abrirem a gente está pronto com um novo trabalho. É o que eu tenho dito ultimamente nos teus colegas que cá tenho tido em entrevista. Na verdade, o Covid é uma coisa muito grave, uma coisa muito, muito fraca que nos aconteceu, mas ao mesmo tempo deu também para se aproveitar de certos momentos simples da vida que uma pessoa nunca se dava conta disso até agora. Era sempre com a pressa, não se dava tempo para conversar, não se dava tempo para passar tempo com a família, de mesmo vós artistas, de vos pausar um pouco e de escrever, de arranjar, de pôr essas músicas que estavam talvez no fundo de uma gaveta, onde vocês tiraram isso para fora agora. E acho que foi talvez, nunca vi tanto artista mandar tanta música como ultimamente. Isso que é... Sim. É bom, e continuai sempre assim. Como diz muitas vezes o meu pai, que é uma pessoa muito sábia, há males que vêm por bem. Eu acho que nós devemos de tirar o melhor desta situação, porque de toda maneira não podemos mudar nada, e não, a não ser ter esses gestos que nos salvam, não é? Claro. Que nos salvam, que tentam diminuir os riscos, não temos nada mais que fazer. E então eu acho que, efetivamente, tirar o melhor disso, que é ver certos momentos que a gente deixava de lado por causa do trabalho, certas coisas que hoje estamos impedidos de fazer, nos mostram que há outras coisas ao lado que a gente se proibia de fazer para fazer essas coisas. E eu acho que sim, por acaso, também trouxe boas coisas esse Covid. Sim, senhora. Olha, Só dois segundinhos. Não, prometo que não passo a música inteira, mas vou passar o Quero Voltar, que é esta que talvez que marcou este verão, marcou estes momentos um pouco difíceis ultimamente. Então ficas um bocadinho ao telefone, não te vou deixar à espera muito tempo, mas só umas palavrinhas do Quero Voltar, que é para os nossos ouvintes ouvirem antes de tu de pararmos a nossa conversa. Força a trabalhar, juntando um dinheirinho para poder regressar. Visita a minha família, com amigos partilhar, festas e bons momentos que tanto tempo levo a esperar. Pois contigo o verão traz sempre magia sem contar. O amor pode surgir num passeio ao luar. Natureza encantada e tanto para nos dar. Chega depressa a hora, estou ansioso para voltar. Ai, ai, ai, quero voltar. Tenho saudades de ti, meu Portugal. Ai, ai, ai, quero voltar. Ai, ai, ai, quero voltar. Sim, senhora, na verdade, dava vontade mesmo daqueles que não tinham aquela, ainda tinham aquela ideia, vamos, não vamos, ouvir uma música destas dá vontade de lá ir, não é? Eu acho que talvez somos muitos nesse sentido, não é? Embora agora a gente tenha muita família próxima, eu, por exemplo, tenho muita família lá embaixo, e família próxima, e é verdade que este Covid também deu aquela vontade de os ver, de ter aquela certeza que estava tudo bem, e foi o que me fez fazer esse tema assim, dessa maneira. Muito bem, parabéns, e então há mais alguma coisa aí no fundo do bolso, que vai sair brevemente, conta, queremos saber. Coisas, há sempre coisas no fundo do bolso, só que o meu amigo Diniz não me deixa falar mais, ele disse-me a mim que uma pessoa não pode ver tudo logo, porque depois não há nada a contar, mas podemos contar, cabeça, não é? Mas podemos estar a contar que há coisas que vão sair. Só posso prometer uma coisa. Diz. É que a minha carreira ainda não para já. Opa, nem pensar, então nós estamos à espera de mais e tu não nos anuncias uma coisa dessas. Ainda não para já, de certeza vai haver mais coisas para sair brevemente. Claro que sim. Entretanto, olha, muito obrigada, tudo de bom para ti e que continues, é o que nós mais desejamos. E sabes que a Rádio Aconselho está cá, sempre para divulgar a vossa música e estar sempre a vos apoiar do outro lado. Sim, e eu também agradeço mais uma vez de estar aí, embora seja por via telefónica desta vez, mas tenho feito muitos bons momentos nessa rádio e feito muitas amizades. É sempre um prazer passar por aí, da maneira que somos acolhidos tão bem. Obrigado pela pessoa que és e pelo trabalho que divulgas e que tens dado ao longo desses anos a essa rádio. E parabéns e muito sucesso à rádio. Muito obrigada. A casinha é pequena, mas o coração é grande. Tudo bom? Felicidades. Obrigado. E até breve. E um grande abraço a todos e a todos que nos estão a ouvir. Sejam felizes. Para ti também, um beijinho muito grande aqui de nós todos. E então vamos continuar na tua voz e de seguida vamos ficar com o Vagabundo do Amor. E novamente quero voltar porque eu cortei a meio. Beijo grande, Cristóvão. Até breve. Beijinhos. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Ai, ai, quero voltar. A alegria do meu povo abraçar. Falar, mas a vontade já não está, já nem sequer um olhar disfarçado

Que têm passado pelas comunidades portuguesas têm deixado marcas nos setores mais variados. Por exemplo, Manuel Aguiar criou o Conselho das Comunidades e dinamizou o Instituto de Apoio à Imigração. José Lelo trabalhou muito a chamada imagem consular, modernizando os consulados. José Cesário alterou o sistema do ensino no estrangeiro, que deixou de estar sob a tutela do Ministério da Educação e passou a estar no Instituto Camões. Terminou também com os professores destacados e passou todos os professores para o regime da contratação local. António Braga bateu-se com a reestruturação consular, que já tinha começado anteriormente, mas que se clarificou nos seus mandatos. José Luís Carneiro, o anterior secretário de Estado, fez a reforma do recenseamento consular e passou o número de recenseados de cerca de 300 mil eleitores para 1,4 milhões. Estes são apenas alguns dos exemplos, mas que deixam marcas nos titulares da pasta da imigração e das comunidades portuguesas. E por que razão vos digo isto hoje? É porque há uma ligeira tendência para percebermos que nesta fase atual, a secretária de Estado, Berta Nunes, vai trabalhar essencialmente sobre empresários e como captar o investimento dos imigrantes. Nem é por vontade própria, digo eu, o assunto já vinha do secretário de Estado anterior, mas na verdade no governo só se ouve falar em investimento da diáspora. O governo organiza todos os anos o Encontro Mundial de Investidores na Diáspora e em agosto deste ano foi aprovado o Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Foi até criado o Estatuto do Investidor da Diáspora e quer-se criar a marca ou o selo, como quisermos, do investimento da diáspora. Na Secretaria de Estado das Comunidades existe o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora e os gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios portugueses estão todos a atualizarem-se para a versão 2.0, para integrarem também a vertente económica e a captação do investimento dos portugueses residentes no estrangeiro. Dizia eu há tempos, em jeito de brincadeira até, que num dos últimos encontros mundiais dos investidores da diáspora estavam presentes nada mais, nada menos do que 14 membros do governo. Tomara que um dia houvesse 14 membros do governo juntos à volta de uma mesa para debaterem questões relacionadas com os serviços consulares e com o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Mas esta é apenas a minha opinião. Amanhã, aproveitar cada momento, sou muito mais teu fã. O homem que te protege, contigo vou all in. Estou ready para o get and vier, e tu sabes que eu até sonho acordado. Quero ser mais do teu namorado. Vou fazer de ti. Vamos ouvir, vamos ficar na voz do José Malhoa, Roubei-te um Beijo. E esta música foi pedida da parte do Jerome para a sua mamã, para mim também e para o Jerome e todos os animadores da rádio. Aqui fica a música que pediste, Jerome, Roubei-te um Beijo. Ela é boa, ela é boa e tem tudo que eu quero. Ai, não era realmente bem isto, ficou cá uma música marcada. Foi por isso que não dava, não dava, não dava, mas deu agora, sim senhora. Sabem uma coisa? Estamos em formação. E isto não está nada bom para a formação, não, não. Música, então ficamos já de seguida com José Malhoa, Roubei-te um Beijo. Música, então, que tinha sido pedida então da parte do Jerome para a sua mamã. E fica aqui a música. Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Toda balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia.

Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. Bom dia também a todas as pessoas que nos estão a escutar neste momento e desde já um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, Sofia, de estar aqui connosco, partilhar connosco as tuas músicas e nem só uns dedinhos de conversa, então, para que o nosso auditório conheça um pouco mais quem é Sofia Portela. Ok. Eu é que agradeço, não é, o convite por estarmos aqui à conversa. É sempre um prazer estar à conversa com vocês e também agradeço muito a divulgação dos temas, dos meus temas e dos temas todos da música portuguesa que vocês passam na vossa rádio, porque é muito importante para nós realmente fazer essa divulgação que vocês fazem, que é maravilhoso para nós. E para nós é uma honra e um prazer também termos, apesar de estarmos longe do nosso cantinho de Portugal, temos-lo cá dentro e a rádio ajuda muito para dar a conhecer, para que nunca esqueçamos de onde vimos. E vocês também ajudam desse lado, porque a música é um fator de divulgação e ajuda a nossa língua portuguesa. Muito obrigada a nós também. Sofia, então temos aqui novos temas, que é Fala-me de Amor e também o La La Love, que é uma lindíssima música. Fala-nos um pouco então desses últimos trabalhos que estão a sair agora, ou como é que está a passar? É assim, eu estou em estúdio a gravar com... Eu costumo dizer que ele é um excelente produtor, o Marco Rafeiro. Eu costumo dizer que é um dos melhores produtores, não fazendo os outros, mas um dos melhores produtores de Portugal. Estou em estúdio a fazer a gravação destes novos temas. Gravei então Fala-me de Amor e o La La Love. E neste momento estou a fazer a divulgação deles também, a promoção deles também. E são temas que me estão a dar mesmo muito prazer. Aliás, deu-me muito prazer em gravar estes temas, porque são temas bem ritmados e muito calientes. Claro que sim. E o videoclipe, na verdade, também dá vontade nestes dias de cinzento. Não sei como está aí em Portugal, mas hoje está aqui o mesmo dia de inverno, um dia muito cinzento. E, na verdade, ver este videoclipe dá-nos cá uma sensação de férias impecáveis. Sem dúvida. Foi mesmo muito bom estar a fazer o videoclipe. Teve um dia de calor muito bom, muito agradável. Foi mesmo formidável. Realmente foi fantástico estar a fazer este videoclipe em conjunto com o Marco e com a Paula Soares, a quem eu mando um beijinho muito grande. E tenho mesmo muito prazer de estar a trabalhar com eles neste momento. Sofia, como e quando começou esta carreira, para que os nossos ouvintes conheçam um pouco mais quem é Sofia? Assim, esta carreira começou há uns anos atrás, em 2013, profissionalmente, porque a Sofia Portela já existia antes, mas a cantar em bandas. E pronto, e houve a oportunidade de eu fazer a gravação do meu primeiro disco, Viver a Vida a Valer. E tem sido mesmo muito bom o meu caminho. Tem-me agradado bastante estar em contacto com o público. E pronto, tive também algum tempo parada, porque ser mãe não é fácil como artista, não é? Então, neste momento estão a surgir os novos temas, estou a fazer um novo trabalho que me está também a dar mesmo muito prazer. Muito bem, estamos à espera disso, que volte para que nós possamos aqui divulgar então. Normalmente temos sempre esta pausa musical e voltamos à conversa, mas na verdade estamos a chamar uma chamada de Portugal e vamos fazer um mais rápido e as músicas vão passar todas Fala-me de Amor, La La Love e Viver a Vida a Valer, que era o que eu já tinha preparado aqui no programa. Tentamos então passá-las após a nossa conversa. Entretanto, Sofia, deixa-nos cá para que os ouvintes de hoje possam entrar em contacto contigo através das redes sociais. É que há um site, é que há uma, como é que eu vou dizer, vocês têm uma YouTube, essas plataformas todas. Fala-nos aqui um pouco mais. É assim, quem quiser escutar os meus novos temas pode escutar em todas as plataformas. No YouTube, como Sofia Portela Cantora, ou através da Lalala Records, que é a minha editora. Também podem entrar em contato comigo através do Facebook, Sofia Portela Cantora, Instagram, Sofia Portela Cantora também. E eu terei todo o prazer de falar com toda a gente, que eu adoro o meu público e adoro conversar com toda a gente, fazer os miminhos de vez em quando, não faz mal a ninguém. E a mim agrada-me mesmo muito estar em contacto com as pessoas que me seguem. E na verdade, hoje em dia, a única coisa que podemos fazer é estes beijinhos e abraços virtuais, porque infelizmente só isso é que podemos, não é? Pois, estamos a passar por uma fase difícil com isto do Covid, com o vírus, mas estamos em contacto de outras formas, não é? E eu espero que isto passe rapidamente, porque faz-nos falta, está-nos a fazer mesmo muita falta, porque a música é magia, a música é, sem dúvida, alegria, transmite alegria. E eu acho que está a fazer falta tanto aos artistas portugueses como também ao nosso público, de podermos escutar, de poder haver festas, aquela alegria, aquela magia que existe realmente nos nossos espetáculos. Mas há de vir, há que ter fé e isto vai voltar novamente. E é o que eu digo sempre aos nossos artistas: vocês tentem tirar o máximo das músicas, porque isto, quando vai começar, vocês não vão ter um minuto de sossego. Isto vai ser depois 100%. Então preparem, para depois estar tudo prontinho. Sem dúvida, e é isso que a maior parte de nós está a fazer neste momento, porque realmente nós estamos parados. Mas estamos a aproveitar, não é, para gravar coisas novas, para apresentar coisas novas, fazendo novos temas, novos videoclipes. Portanto, eu acho que este tempo também está a ser lucrativo para nós, não é? Claro. Para apresentarmos realmente coisas que ainda estão para surgir e outras que vão surgindo durante este tempo. Claro, e nós, Rádio do Outro Lado, estamos aqui para vos apoiar e para pôr em prol o vosso trabalho. É o nosso dever também, e passar as músicas é bom, mas ter uma conversinha de vez em quando com vocês acho que é o melhor. E eu agradeço, porque realmente vocês são fantásticos e ajudam mesmo muito neste momento e em todos os momentos, claro, da vida de um artista. Um muito obrigada a nós, um grande beijinho tanto para a Sofia como para a Paula, que também é uma amiguinha aqui da rádio. E então um beijinho para vocês todos e muita força e coragem para que isto continue sempre no melhor. Obrigada, beijinhos também para vocês. E ficamos então na voz de Sofia Portela e desde já, Fala-me de Amor, música. Beijinho, até breve. Tchau. Beijinho, até breve. Tchau. Então vai. De Sofia Portela, La La Love. Sinto o coração a palpitar. Esta noite eu quero ganhar. Quero sentir a emoção de estar aqui. Sinto o meu corpo a vibrar. Esta noite eu quero dançar. Quero a palpitar. Esta noite eu quero ganhar. Quero sentir. Também com um ou outro trabalho da Sofia Portela, como ela estava a dizer há bocadinho, que foi um dos primeiros êxitos dela, e ficámos com Viver a Vida a Valer. Sim, senhora. Aqui fica Sofia Portela, Viver a Vida a Valer. Vida mesmo a valer. Nem quem não come em casa, mas nós daqui um bocadinho temos que comer, não é? Já estou com fominha, vocês não? O que é que se prepara desse lado? Gostaria mesmo de saber. Entretanto, há aqui uma senhora que vai viajar no dia 5 de novembro, que tem um voo marcado às 14 horas em Tours e procura alguém que a possa levar até que faça a viagem Orléans-Tours no final da manhã. E podem contactar o 06-31-92-06-64, como lhes dizem em português. Une petite dame qui a son vol de marquer le 5 novembre à 14h à Tours cherche du covoiturage Orléans-Tours en fin de matinée que vous pouvez contacter le 06 31 92 06 64. Música, o que é que vocês acham? Até seria uma boa ideia. O que é que poderíamos ouvir? Qual seria aquela música que podemos ouvir agora? Olha, e por que não? Jerusalema. Pois, claro, Jerusalém. Português é mais lindo, vocês não acham? Pois, e vai ser. Jerusalém em português. Ora, nem mais. Música, minha gente. Jerusalém, Israel, a mim. Alema y cayala mi y lo no lo sé hambena mi su mangishila na daoya mi alikola na buso a mi aukola na y lo no lo sé. Ali colana, buso a mi, au colana. Y lo no lo sé, su hambrena mi. Y lo no lo sé, y lo no lo sé, y lo no lo sé, su manishilana.

dia triste, o velho Luiz. Tem que deixar a tudo quanto existe para ser feliz. A noiva mãe, a cruz do pai, o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi. Não vai nada. Mais música, desta vez vamos ficar com Paula Soares, nossa amiguinha do outro lado, do lado de Portugal, está a nossa escuta, e vamos ficar com sua música, sim senhora, e com Sei Quem Sou. Sim senhora, nós sabemos todas quem somos, não é, Paula? Música. Como é que tu pensas que vais acabar por me levar e enganar? Não, não vou deixar. Eu sei que saberei aquilo que sou. Olho no espelho e vejo que em mim nada mudou. Não penses para entrar no teu jogo de mundo, nem que bate no fundo. E se pensas que vais enganar, é quem nem chove para

são horinhas de ir embora, sim senhora, lá se foram estas 3 horinhas. O aluno está bom? Sim senhora, a formação está a seguir o seu termo, daqui talvez por algumas semaninhas ela estará pronta. Entretanto, digo-vos então até para a semana, se Deus quiser, e há que ter cautela, há que ser cuidadoso e atenção. Importante que todos aqueles que, todo doente positivo tem que estar em isolamento durante o mínimo 10 dias. Pensem bem que quando se está doente, não sair. Não sair e proteger os outros, e há que andar de máscara, há que lavar as mãozinhas, há que se proteger a si, mas também proteger os outros é muitíssimo importante. Não acham? Infelizmente, esta pandemia pôs-nos em casa, pôs-nos no couvre-feu, este couvre-feu, que infelizmente impede muitas coisas, mas é para o nosso bem. Temos que pensar positivo e pensar que daqui a alguns meses esteja tudo melhor. Está bem? Tudo bem desse lado? Então não se esqueçam, temos que mudar de hora hoje à noite. Pois é, uma hora a mais no confinamento. E também há uma coisa, uma palavrinha para uma senhora que me mandou para cá um Ponsebet, foi assim que ela chamou. Cristina, pense bem neste Ponsebet. E na verdade temos todos que andar de máscara e não pensamos naqueles que são surdos ou mudos e que muitas vezes lemos no que eles dizem e a máscara impede. Então há que remarcar e ser objetivo de ver que algumas pessoas têm uma máscara, mas têm um logotipo que esteja marcado na máscara com uma deficiência de audição, e ter cautela com essas pessoas. Beijo grande, já disse tudo. Até para a semana, se Deus quiser. Sejam felizes e façam alguém feliz. Beijo grande, tchauzinho. E então, até para a semana. Tenho que ir. Tchau.